A água servida em Oliveira do Hospital encontra-se hoje entre as melhores do país. E não é por vir da Serra da Estrela, mas também. Com valor registado em 2018 de 99,58% do cumprimento dos parâmetros de qualidade, melhorando em relação aos últimos dois anos, 2016 e 2017. Em 2016 tivemos 98,89%, em 2017 tivemos 99,55%, mas mesmo assim não estamos contentes. E este ano, em 2018, chegámos a 99,58%, em 2019 esperamos chegar a 99,80%, e em 2019, 99,80%, e em 2020 chegámos aos 100%. Portanto, ninguém tenha dúvida, é uma água segura e de qualidade.